madrugada amiga, vem fazer companhia, me dizer que eu preciso. Olha, se eu fui rude contigo, me deste um motivo a meu modo de agir. Desprezei meu orgulho em momentos talvez. Te abracei e beijei, mas não acreditei que estavas me amando. As palavras vazias nasceram do nada. Não costumo perder, pois eu venço calada. Não é de mim te humilhar assim. Já esquecestes momentos felizes, um cigarro após outro, os teus gestos tão loucos, o teu olhar no meu, as palavras não ditas. Sabe você que eu quero sentir, te cobrir de carinho, te envolver em meus braços, e depois de tudo eu morrer de prazer. Sabe você que eu quero sentir, te cobrir de carinho, te envolver em meus braços, e depois de tudo a morrer de prazer. Sabe você que eu quero sentir, te cobrir de carinho, envolver em meus braços, e depois de tudo eu morrer de prazer. Sabe você que eu quero sentir, te cobrir de carinho, envolver em meus braços, que depois de tudo eu morrer de prazer. Sabe você